Maravilha, maravilha, vamos em frente, retificando aí, olha, a música que o Leonardo cantou é Dona do Meu Destino, é o título correto da música, né? Dona do Meu Coração é do Diego Valadares. Dona do Meu Destino é do Leonardo, que ele cantou bonita essa música, né? Linda, linda, linda, o Leonardo com seu romantismo, com a sua interpretação ímpar, né? Parabéns, Leonardo, pelo grande sucesso que faz há tantos anos, divulgando, prestigiando a nossa boa música sertaneja, né? Maravilha! Vamos até São João do Paraíso, Minas Gerais, programa Show da Manhã, apresentado pelo nosso amigo Amadeus Ferreira, aí pela Paraíso FM. Um abraço a todos vocês, tocando as músicas do Diego Valadares. E o nosso Mundo Sertanejo também faz muito sucesso aí em toda a região. Um abraço, Valmiro Gomes, todos da equipe da Paraíso FM, a minha querida Ilza Ribeiro, que comanda o nosso fã-clube por aí, a Lilian Souza, a Silvana Vitorino, a Jéssica, a todos vocês amigos dos sítios, nas fazendas, ouvindo nosso programa, também em Taiobeiras, em Dayabira, toda a região. Mundo Sertanejo é sucesso, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. O Rodrigo Carvalho, né? Em São José do Rio Preto, São Paulo, ouvindo nosso programa. A Luciene Mendes, também em São Paulo. A Suzy Maciel, também em São Paulo, capital. Reinaldo Jorge Web, exibindo nosso programa aí em São Paulo, capital. Muito obrigado. A minha querida Lúcia do Carmo, em Sorocaba, São Paulo, ouvindo nosso programa. Meu amigo Edson, radialista, a galera do Chapéu aí, na Grande São Paulo, ouvindo nosso programa. O Edson, radialista, apresentador na Rádio Cumbica FM, Sistema Cumbica, Cumbica de Rádio Difusão. Um abraço a todos vocês, do Estadão de São Paulo. Daqui a pouco vamos fazer um giro aí, mandando abraço à luz para as rádios que são nossas parceiras aí no Estadão de São Paulo, né? Agora Eliana e Samuel cantam Olhando nos Seus Olhos. Olhando nos seus olhos dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder, dá dó de ver. Tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Eu sei que de repente você pode achar que não dá, que não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer, e é com você que vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Duas estrelas na noite de nós. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Eduardo Neto, Santana do Araguaia, no Pará. É compositor ouvindo nosso programa. Vamos até Castelo dos Sonhos, Rádio Cidade FM. Um abraço, Douglas Araújo, todos da equipe, todos os locutores, aí os nossos ouvintes de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. Recebam todos nosso abraço carinhoso. Estúdiovideomax.com, em Belém do Pará, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu, a minha querida Denise Souza, todos os nossos ouvintes aí do Pará. Às 17 horas nós estamos no ar. Um abraço a todos da equipe do Estúdio Videomax.com, exibindo nosso programa em Belém do Pará. Um abraço a todos vocês, viu? Em Conceição do Araguaia nós temos a Rádio Regional FM, nossa parceira, nossa afiliada. Um abraço a todos vocês aí da Rádio Regional FM em Conceição do Araguaia, no Estadão do Pará. Vamos em frente? Quem canta bonito, ó, o som da viola traz pra vocês de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Alegria, onde existe solidão.

Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos até a Ceilândia, Estadão do Maranhão, Rádio Marconi FM, Rádio Cultura AM, exibindo o nosso programa com muito sucesso, meu amigo Romualdo, a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Nossas parceiras Marconi FM e Cultura AM em a Ceilândia, Estadão do Maranhão, o Pedrinho Maranhão, todos os nossos ouvintes, aí muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Em Fortaleza dos Nogueiras, Rádio Cidade FM, um abraço, Paula Tagma, todos da equipe. Em Porto Franco, Rádio São Francisco FM, um abraço à família Chaves, né, nossos parceiros em Porto Franco, aí no Estadão do Maranhão. Vamos até Carolina, em Carolina nós temos a Rádio Renascer FM, que exibe nosso programa com muito sucesso. Um abraço a Joyce Bezerra, aos amigos de Filadélfia, todos ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos até Zedoca, Rádio Difusora FM. Vamos até Coelho Neto. Um abraço a todos vocês de Coelho Neto. Vamos até Vitorino Freire, Rádio Estúdio FM, exibindo Mundo Sertanejo. Vamos até Presidente Sarney. Um abraço, Rai Nunes, todos vocês amigos aí de Presidente Sarney, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês amigos de Santa Inês. Um abraço a todos vocês de Balsas, do Estadão do Maranhão. O Brasil inteiro está ligado. O Estadão do Maranhão também ouve Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, Henrique Diego, Senha do Celular. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Essa história vai dar o que falar. Eu descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular, desliga se eu tô do lado, diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar celular, é porque tá bebendo, enganando de papo todo alguém. Se não deixa pegar celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar celular, é porque tá bebendo, enganando de papo contra alguém. Eita nós, rapaz. Descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero. Até no banheiro leva o celular, desliga se eu tô do lado, diz que está descarregado ou que esqueceu o carregador. Não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo todo alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo todo alguém. Se não deixa pegar o celular, é porque tá e tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo, enganando de papo contra alguém. Enganando de papo, tá de papo comigo que eu sei, hein? Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar ainda no Estadão do Maranhão, ainda no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês amigos que estão divulgando o nosso trabalho, levando o nosso programa Mundo Sertanejo para o Brasil inteiro através